Então, como de hábito, um programa muito rico, com muita música de todos os estilos, da mais nova à mais velha. Se eu pudesse, eu não... E sem esquecer a nossa Dona Carolina. Esse é teu jeito. Que explicará que o Agostinho não tinha afinal o Covid-19. E é tão delicioso te amar, louca paixão sem fim, minha doçura, meu vício fatal. E são 9 horas e 32 minutos aqui na Rádio Arconcel e tiveram a ouvir um mix de José Alberto Reis. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. E estamos juntos com o grupo Versus. Ai, ai, ai, amor. Isto aqui é amor aqui na Rádio Arconcel. De quem quer mais. Porque eu tenho compromissos, eu tenho que trabalhar. Ou paras de vez com isso, ou não vou aguentar. Eu não quero nunca sair daqui. Oh, oh, oh, mas a vida chama, tenho de ir. Teu corpo é uma armadilha, onde eu gosto de cair. Se eu pudesse eu não saía, ficava para sempre aqui. Esse teu jeito de me provocar acende fogo em mim. E é tão delicioso te amar, louca paixão sem fim. Minha doçura, meu vício fatal. O amor assim se faz, não sei se é sonho ou se é real. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Esse teu jeito de me provocar acende fogo em mim. E é tão delicioso te amar, louca paixão sem fim. Minha doçura, meu vício fatal. O amor assim se faz, não sei se é sonho ou se é real. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Vamos lá com o novo trabalho da Luís Manuel, Quando Tu Não Estás. Esquecer, mas tudo aquilo faz lembrar nós dois. Já tentei, podes crer, mas estás em mim no antes e o depois. É um sufoco quando tu te vais, um pesadelo que nunca tem fim. Eu conto as horas quando tu não estás, quando não tenho-te ao pé de mim. Quando tu não estás, fico meio perdido. Quando tu te vais, é o meu castigo. Já tentei esquecer, mas tudo aquilo faz lembrar nós dois. Já tentei, podes crer, mas estás em mim no antes e o depois. É um sufoco quando tu te vais, um pesadelo que nunca tem fim. Eu conto as horas quando tu não estás, quando não tenho-te ao pé de mim. Quando tu não estás, fico meio perdido. Quando tu te vais, é o meu castigo. Quando tu não estás, fico meio perdido. É o meu destino. gostar. Fico meio perdido quando tu te vais. É o meu castigo. E seguimos com a artista Tânia. O que eu mais quero? O que o peito mais quer é ter uma paixão. O que o coração mais quer é bater de emoção. E a pele, ai a pele. Então, se quiser mandar uma mensagem ou um amigo ou um familiar, ou só para dizer só um bom dia. Bom dia, está tudo bem, por exemplo. 02-38-43-48-00 ou na minha página Facebook Portugal em Festa, Rádio Arconciel. Vamos lá! Que eu adoro, és tu, és tu, és tu. Que eu mais quero, és tu, és tu, és tu. Que eu mais amo, que eu adoro, és tu, és tu, és tu. O que o corpo quer, é muito desejo sentir. O que o ouvido mais quer é palavras bonitas ouvir. E a pele, ai a pele só quer ser tocada. E a boca só quer ser beijada. O que eu mais quero, o que eu mais quero, és tu, és tu, és tu. O que eu mais amo, que eu adoro. E seguimos agora com o artista que esteve há um ano atrás com nós aqui, Johnny Abreu, a Rosa Redonda Saia. Olha a roda que ela tinha, ó Rosa Redonda Saia, que fique bem redondinha. Cá na aldeia são bonitas, nunca vi. A dançar eu gosto delas, como a Rosa ninguém dança assim. Elas são mulheres danadas, só gostam de brincadeira. O que custa é começar depois à festa a noite inteira. Oh Rosa Redonda Saia, oh Rosa Redonda Bem. Olha a roda que ela tinha, ó Rosa Redonda Saia, que fique bem redondinha. A Rosinha é atrevida, gosta de dançar com par. Nunca sabe quem escolher, fica com o que sobrar. Alegria e diversão, a festa está animada. Toda a gente canta

mais afastados, mas unidos, sozinhos, acompanhados pela esperança que o amor não tem distância no melhor e no pior. Sozinhos, vamos vencer este inimigo. Sozinhos, mais afastados, mais unidos. Sozinhos, acompanhados pela crença, não há nada que nos vença, Deus será sempre maior. Sozinhos, para vencer este inimigo. Sozinhos, mais afastados, mas unidos. Sozinhos, acompanhados pela esperança que o amor não tem distância no melhor e no pior. Sozinhos, vamos vencer este inimigo. Sozinhos, mais afastados, mais unidos. Sozinhos, acompanhados pela crença, não há nada que nos vença, Deus será sempre maior. Não nos deixou sozinhos. E vamos vencer esta doença de Covid-19. E seguimos agora com Doce de Mel, Mas Que Vem Gente em Casa. Finalmente está a chegar o grande dia do nosso casamento. Eu estou contando os dias, estou contando as horas. Meu amor, a gente vai cumprir o nosso juramento. De sorriso o coração chora, queria que fosse agora. A gente enfrentou tantas coisas para poder se amar. Nosso amor venceu todas as provas para se confirmar. Vai-se casar. Eu fecho os olhos, fico aqui imaginando. Tu entrando na igreja de vestido branco. Sorrindo a passos lentos, dias de encontro a mim. No altar tocando as alianças e a vencer o sim. Tantas coisas para poder se amar. Nosso amor venceu todas as provas para se confirmar. E para o mês que vem, a gente vai se casar. E fecho os olhos, fico aqui imaginando. Tu entrando na igreja de vestido branco. Passos lentos, vinhas de encontro a mim. No altar tocando as alianças e a dizer sim. Eu fecho os olhos, fico aqui imaginando. O entrando na igreja de vestido branco. Sorrindo a passos lentos, vinhas de encontro a mim. As alianças e a dizer sim. E vamos lá por um bocado com música pimba, com o novo trabalho de Sol Brilhante. Ele é só Photoshop. Conheci uma garota e nem quis acreditar. Não podia ser a mesma que na net ia espreitar. O encanto que ela tinha ali desapareceu. Foi tal a desilusão, nem sei o que aconteceu. Aquele olhar não tinha, um sorriso também não. Ela enganou o meu coração. No Facebook é linda, no Instagram é top. É só fogo de vista, ela é só Photoshop. No Facebook é linda, no Instagram é top. É só fogo de vista, ela é só Photoshop. No Facebook é linda, no Instagram é top.

ventana. Ela está-me enlouquecer. Ela está-me enlouquecer. E Daniel Fernandes, ela está-me enlouquecer. Ela está-me enlouquecer. Ela está-me enlouquecer. E vamos lá falar um bocado do tempo. E está atualmente 17 graus. Quando dança, quando faz. E iremos hoje até ao 25 graus. Quando vai para a festa, vai toda animada. Salto alto, uma gata assanhada. Entra na pista, fica toda danada. Vai mexendo a cinturinha. Esta gata vai ser a minha namorada. Ela está-me a enlouquecer. Ela está-me a enlouquecer. Quando dança, quando pula, quando mexe a cintura. Ela está-me a enlouquecer. Ela está-me a enlouquecer. Ela está-me enlouquecer. Quando dança, quando pula, quando mexe a cintura. Ela está-me enlouquecer. Quando vai para a festa, vai toda animada. Salto alto, uma gata assanhada. Entra na pista, fica toda danada. Vai mexendo a cinturinha. Esta gata vai ser a minha namorada. Ela está-me a enlouquecer. Ela está-me a enlouquecer. Quando dança, quando pula, quando mexe a cintura. Ela está-me a enlouquecer. Ela está-me a enlouquecer. Ela está-me a enlouquecer. Quando dança, quando pula, quando mexe a cintura. Ela está-me a enlouquecer. Ela está-me a enlouquecer. Ela está-me a enlouquecer. Quando dança, quando pula, quando mexe a cintura. Ela está-me a enlouquecer. Ela está-me a enlouquecer. Ela está-me a enlouquecer. Quando dança, quando pula, quando mexe a cintura. Ela está-me a enlouquecer. E mais um novo trabalho de Karina, do teu divórcio. Divórcio, se estás farto, eu dou do divórcio. Mas

que tu nunca duvides de mim. E se queres ser artista, aprenda a tocar assim. Vamos lá com os toques e danças. Tudo a mexer. Trabalho de Bastian, a flota do Zé, 10 horas e 28 minutos aqui na Rádio Arconciel. E estão na minha companhia até ao meio-dia. As meninas da minha

com a mulher, com a Dona Carolina. Ainda a última vez foi para aí há uma semana. Há uma semana, e a Dona Carolina foi assim. Ui, Jesus! Ai, Agostinho, por favor! Ai, Jesus! Ai, que me rasgas! Ui, que coisa tão grande! Devagarinho, por favor, que até me levas os pelos para dentro. Ui, Jesus! Ai, Jesusinho, sai de cima de mim, vai, mas é o médico. Então, Carolina, tu queres que vá ao médico? Porquê? Com essa coisa tão grande, qual é a mulher que te quer? Então, diz-me lá, quando é que queres que vá ao médico? O mais rápido possível, valha-me Deus. Ui, que bicho tu tens aí que até te chega aos joelhos. Deus me livre de tal coisa. Ai, que ele desgraçou-me aqui para meia hora agora na cama. Estou toda arrebentada. O Agostinho lá foi ao médico português. O médico pôs-se a ver e disse: Sr. Agostinho, você não tem hipótese. Você vai ter que viver com isso até o resto da sua vida. Vai ter que viver com isso para sempre. Agostinho desanimado, veio para casa, triste. Chega à casa, a Dona Carolina começa a olhar para ele de longe e diz-lhe: já sei qual é o resultado. O médico disse que tu não tens hipótese. É verdade ou é mentira? É verdade, Carolina, é verdade. A desta não me safo. Ai, Jesus, o que é que temos que fazer? Não sei, Carolina, não sei, não sei, não sei. Puta que pariu lá a minha vida. É de uma maneira, agora é de outra. Ai, que tamanho ela está. Olha, seu estupor. Bem, mas é que lá uma senhora é uma bruxa. E pode ser que ela te resolva o problema. É verdade, Carolina. É verdade. O Agostinho lá foi à bruxa com muita vergonha. Com muita vergonha. Bate à porta. Oh, menina. Diga, senhor, ser Agostinho. Há quanto tempo é que não estava, que não o via? É verdade, menino. Olha que eu não venho aqui por coisas boas. Então o que é que se passa, Sr. Agostinho? Olhe para isto. A minha Carolina é que disse que você que me podia resolver o problema. Ai, realmente, de facto, está muito grande. Mas olhe, há uma situação, há uma solução para resolver esse problema. Então qual é, menina? À beira da sua casa há lá um lago, não é verdade? Ah, sim, senhor. Há lá um pato preto. Você chega à beira do pato e vai-lhe pedir em casamento. Está bem, mas isso resolve o problema. Você está desconfiado de mim? Não, menina, não estou, não, senhor. Então você chega lá à beira do pato e peça-lhe em casamento e você vai ver resultados. Está bem, menina, obrigada. O Agostinho lá foi, põe-se a olhar para o pato, aproxima-se do lago, começa a olhar para o pato, chega à beira do pato e diz: ó, pato, tu queres casar comigo? Diz o pato: não. Aquilo reduziu logo para 40 centímetros. Diz o Agostinho: ai, Jesus, afinal isto resolve o problema. Deixa-me pedir mais uma vez. Oh, pato, tu queres casar comigo? Não. Passou para 30. Ai, graças a Deus. Ai, que ela agora já está mais ou menos com 30 centímetros. Ai, que a minha Carolina vai ficar satisfeita. O Agostinho lá foi, a caminho de casa, todo contente. Antes de chegar a casa, pensa: cara, ela com 20... é que era boa para a minha Carolina. Encaixava lá mesmo na perfeição, lá no brinquedo da minha Carolina. Começou a pensar, hein? Virou para trás. Ora, virou para trás, foi ter outra vez com o pato. Oh, pato, tu queres casar comigo? Diz o pato: não, não, não. Ficou sem nada. Ai, Jesus.

e 58 minutos aqui na Rádio Arconciel. Noite de festa e a banda está a tocar. E chegou a hora de me despedir de vocês. Eu, para mim, foi um imenso prazer estar aqui com vocês hoje de manhã. E espero que gostaram. Portugal em Festa torna a vir quando, quarta-feira, a partir das 9 horas até o meio-dia, com a melhor música portuguesa. Daqui lá, bom fim de semana, portem-se bem, cuidem de vocês. E desejo-lhe tudo o que há de melhor. Quando elas querem muita farra, noite inteira, dá-lhe com carinho. Então vamos deixar com a RDP Internacional. Então, tchau, tchau, até quarta-feira. Foguetes no ar, hoje é noite de folia. Lá vêm elas produzidas a valer. E sai a saltos altos só para nos enlouquecer. Dança e a festa está animada. E entre maços e carinhos e às vezes um apalpão. Numa fugida elas vão para o escurinho. E com amor e carinho, ai, sobe logo a tensão. Quando elas querem um abraço ao menino, dá-lhe com carinho, dá-lhe com carinho. Quando elas querem um beijo no escurinho, dá-lhe com carinho, dá-lhe com carinho. Quando elas entram contigo na brincadeira, dá-lhe com carinho, dá-lhe com carinho. Quando elas querem muita farra a noite inteira, dá-lhe com carinho, dá-lhe com carinho. Arc-en-ciel 96.2 La FM en couleur.